As Vozes da Dolores. Olá a todos, terceiro episódio da temporada de As Vozes da Dolores. Eu sou o Manuel Reis, obviamente restrito em movimentos e num sentido espacial, porque estamos no meio desta situação de pandemia que nos obriga a ficar em casa. Se ouvirem isto daqui a 20 anos, isto na verdade é uma cápsula do tempo. Pronto, tenho comigo uma pessoa que não está próxima geograficamente, mas que é alguém com quem eu já falei mais sobre televisão. Está neste momento no Porto, que é um ótimo sítio para se estar durante esta época. E isto na verdade é uma reunião de podcasters antigos em Portugal. Vítor Rodrigues, senhoras e senhores. Inserir agora palmas. Sim, inserir palmas. Ok, já estão aqui as palmas. Olá Manel, tudo bem? Olá Vítor, como é que estás? Como é que está isso aí? Olha, por aqui está muito calminho, não se tem passado nada, para o bem e para o mal. Uhum. Apesar de Matosinhos ser uma das cidades mais afetadas de momento, não conheço assim ninguém que esteja com problemas de saúde, por isso acho que podia estar pior. Ok, tu próprio tens uma profissão que te obriga a não ter distanciamento social, mas... Pois, eu sou terapeuta de spa, por isso é um bocadinho difícil trabalhar de casa. Pois. Ou fazer massagem por teletrabalho. A última coisa que as pessoas querem agora é uma massagem. É. Ou melhor, as pessoas até queriam a massagem. Não querem é mas não podem. Não querem é o corona também, mas pronto. Ah pá, mas pronto. É pá, vamos ver se isto se resolve depressa, que é para... Tu poderes voltar a dar massagens, eu poder voltar a gravar, ver se este ano temos Comic Con também, para podermos ir beber um copo sim. Esquecermos destas coisas. Acho que isto ainda vai adiar ainda mais os anúncios dos atores e etc. Para este ano, por isso vamos ver como é que vai correr. A Comic Con também nunca foi conhecida por ter anúncios muito antecipados, não é? Às vezes era durante o festival. De o fazer, não é? O Clark Gregg foi tipo no primeiro dia da Comic Con que confirmaram que ele vinha no dia seguinte. Foi na conferência de imprensa, assim. Não foi? Pois, portanto, já existe um passado, é uma boa desculpa para isso voltar a acontecer, mas também espero que aconteça. Espero que corra tudo bem, embora os eventos também estejam a ser postos agora todos em setembro. O Primavera Sound também foi anunciado agora para o fim de semana da festa do Avante. Portanto, há pessoas que vão ter de fazer escolhas. Eu não, mas há pessoas aí no Porto que vão ter de fazer escolhas. Bem, vamos ao que interessa. Vamos àquilo que nos traz aqui e que vos traz aqui para ouvir, que é o episódio desta semana de Westworld, o terceiro episódio da temporada, como referi na abertura deste em si episódio, porque isto é um episódio sobre um episódio, que basicamente é a única coisa que eu sei fazer na vida. Vítor, antes de mais, o que é que estás a achar da série? Olha, que é a tua primeira vez aqui no podcast. Eu sou daqueles que a quem Westworld não caiu no goto desde o início. Acho que é uma série extremamente bonita, mas... Acho que no geral é uma série que tenta ser mais inteligente do que o que realmente é. Acho que tenta ser demasiado... ao tentar complicar e confundir o espectador, dá uma noção de inteligência que depois não se reproduz no diálogo e na própria desenrolar das histórias. Achas que tenta ser uma série de high concept... mas que não consegue. Sim, eu acho que lembra-me muito Lost. Em muitos aspectos lembra-me Lost, porque tenta introduzir aspectos em que te tenta confundir, mas depois vais a tirar a casca e as coisas são mais simples do que realmente são, percebes? Eu aí até digo que Lost não era tão... vou usar a palavra, porque é isso que estás a pensar, presumo, presunçosa. como Westworld é, porque Lost ainda tinha aquele aspecto de ser uma série de canal uhum. aberto, não é? E ainda tinha de trazer, pelo menos isso nota-se mais na primeira temporada, ainda tinha de trazer aquele elemento episódico. Sim, claro, em que tinhas as histórias isoladas da adaptação à ilha, e mesmo em temporadas seguintes ainda tiveste alguns episódios. Sim, assim. Sim, mas no geral, percebes, a sensação que me dá é muito de uhum. Lost. Obviamente que o Westworld tem outro orçamento, tem outra qualidade de atores, se bem que Lost tinha bons atores, mas o Westworld tem outro calibre, tem o fator futuro e a capacidade de nos... É um bocado o efeito Drogon, em que às vezes podemos não estar incrivelmente entusiasmados com aquilo que estamos a ver a nível de diálogo, mas depois olhamos, olha, mano, um carro a voar, olha que fixe, e a gente esquece durante um momento que o resto, pronto. É que este até foi um dos episódios em que eles referem alguns conceitos como sendo futuristas, mas para além de serem conceitos já utilizados ao longo da série, sobretudo na temporada anterior, existem outros que não uhum. são assim tão futuristas quanto eles querem fazer parecer. Mesmo a nível de design, por exemplo, carros autónomos. Neste momento, se aparecesse um carro autónomo, era uma novidade, mas já não tinha aquele... impacto. Sim. Porque sim. É algo a que já nos temos habituado. O design é interessante, sim, mas mesmo assim não é propriamente algo, uma novelty, não é? As coisas são todas muito paralelepípedas. Tudo que é carros é tudo muito quadrado e retangular e assim. Sim. Mas isto é que estes carros, ainda por cima, os carros e os drones para pessoas... têm já características de design que... Vemos este, sim. Muito sinceramente, acho que já podem ser encontradas no mundo moderno. Não é algo tão revolucionário como, por exemplo, era o Minority Report ou os designs do Inteligência Artificial em 2001. E é difícil também, porque a própria realidade, de certa forma... pegou nesses conceitos e adaptou-os à atualidade. Não é? O conceito dos ténis da Nike no Regresso sim. ao Futuro, por exemplo. Obviamente que não são aqueles, mas tu tens uma versão moderna desse conceito que se adapta ao design de hoje em dia, mas com a tecnologia dos atacadores automáticos que foi mostrada claro, no filme. Mas penso também, sabes que é um bocadinho a tentativa de introduzir efeitos práticos, ou seja... Podes ter carros a voar, mas depois quando precisas de carros que estejam realmente presentes, não há muito por onde inventar, e então é um bocado usar o que há. E acho que é um bocadinho já agora essa história dos carros foi explorada no episódio de hoje do Making of da série, que está no YouTube da HBO. Se puderem, passem por lá e vejam. É sempre giro ver aquilo, embora não explique grande coisa, mas é sempre mais conteúdo que dá para ajudar. Outro dos tópicos que foi referido e que já tinha sido referido antes, já, e não é algo propriamente novo. Isto foi na história do Caleb. Podemos começar até pelo Caleb. Foi a coleção de dados que fazem com que seja possível criar um perfil dessa pessoa. Lá está, muito há relatório minoritário, fazer futurologia sobre essa pessoa e o que é que essa pessoa vale e para onde é que essa pessoa pode sim, ir. E vai um ponto de encontro àquilo que estavas a dizer sobre os temas serem correntes numa altura em que nós estamos... muito preocupados com a privacidade digital e etc. Esta temporada tenta um bocadinho explorar esse aspecto em que se nós não tomarmos sob controle os Facebooks desta vida, vamos chegar a um ponto em que a nossa vida é pré-definida por um conjunto de software e vamos ficar amarrados a estes deuses, entre aspas, que nos controlam, sem nós darmos por isso, e acho que é, parece-me ser esse o tema desta temporada. Mas, ao mesmo tempo, não vemos já isso, de certa forma? Obviamente que vemos aqui e ali, mas comparar o nós procurarmos alguma coisa no Google e vermos um anúncio no Facebook com a escala que a série pretende fazer aqui, em que a partir do momento que és um certo tipo de pessoa, não vale a pena te darem oportunidades mais na vida porque vais acabar por te suicidar. Essa noção é, obviamente, o que estamos a passar agora vezes um milhão, não é? Mas é a dramatização da coisa. Mas sim, é um bocadinho a tentativa da série de oferecer um factor relatable ao espectador. Ou seja, vem, isto é futurista, mas também estamos a falar de coisas atuais, etc. É algo com que tu já te podes relacionar. Exato. No momento em que estás a ver a série. Exato. Porque se estiverem só a falar de cérebros metidos em esferas e uma esfera gigante que quer controlar, percebes? Tudo isso se calhar pode, pode ser um turn-off para alguns espectadores, enquanto que se inserirem este fator, pronto, torna a coisa mais... E que foi algo que funcionou muito bem na segunda temporada da série, mas também funcionou muito bem porque houve coincidências graves dos episódios serem exibidos quando os tópicos eram discutidos na atualidade. Claro. Foi um pouco... Eu lembro-me de ter falado nisso. Foi um bocado assustador ver isso, sentir isso durante a segunda temporada. Uhum. Mas vamos ao Caleb. Aaron Paul, tu estás ansioso para... Tu estavas muito ansioso para referir algo que eu escrevi há quase 2 anos. Sim, tu escreveste no Twitter que ficaste todo contente quando o Aaron Paul ficou associado ao projeto. Aham. E eu não te vou criticar, porque o Aaron Paul é um ator que eu também gosto, por isso também achei que ia trazer algum tipo de, entre aspas, prestígio à coisa. Sinto aí um mas. Mas o Aaron Paul não faz milagres, não é? Até podia ser... Até podia ser o Jesus Cristo, que nunca... Percebes? Porque aquilo que lhe dão para trabalhar às vezes não é... Opá, aquela... Eu lembro-me muitas vezes daquela fala do I feel you are angry. No, I'm enraged. Tipo, aquilo é uma linha de diálogo de um filme de ação dos anos 90 dita pelo Van Damme. E não é dita por uma série que pretende ser super intelectual e que pretende desafiar a tua linha de pensamento e pôr-te a pensar durante a semana sobre... Percebes? Porque depois é aquilo que eu estava a dizer. Tiras a casca e por trás destes assuntos super complexos, primeiro tens um argumento que nem sempre está à altura e depois também percebes que é tudo relativamente simples. À altura dos assuntos em si? Sim, porque se tu reparares, as temporadas mudam, mas é quase sempre sobre a relação... familiar, ou pelo menos a relação pai-filho ou mãe-filha, é sempre... Agora, neste caso, temos a Dolores com a Charlotte, em que a Dolores é a mãe e a Charlotte é a filha, e tens a Charlotte, que é a mãe, e tem o Nathan, que é o filho. Na season 1 era com o Peter Abernathy, na segunda temporada era o Arnold com o criador. Percebes? Há sempre aquela coisa de eu criei-te a ti, mas eu tenho alguém... Percebes? Está sempre alguém acima ou abaixo. Quando vamos a desconstruir a série, são temas muito, muito simples, entre aspas, no seu... Recorrentes. Sim. Também. Mas tu estavas a falar do Caleb. Mesmo o Caleb, por exemplo, é nestas coisas que eu também critico a série. Não, estavas a dizer isso. Mesmo o Caleb, hoje foi explorado, neste episódio, foi explorada a sua backstory. Uhum. Mas lá está... O tema também é recorrente. Sim. No próprio Caleb tens a relação dele, ele a ser abandonado pela mãe com esquizofrenia, ele próprio a ir visitar a mãe, uhum, de certa forma a cuidar dela. Sim, tens razão e nisso. E a série é nestes pontos que mostra um bocadinho de preguiça. Ou seja, tu queres tornar o Caleb relacionável com o público. O que é que fazes? Mostras um gajo que faz assaltos e não sei o quê, mas tem uma mãe que está doente. Tens a Charlotte, que é uma, entre aspas, uma criatura perturbada, mas queres que torná-la relacional, o que é que fazes? Ela tem um filho. Percebes? Isto é um bocadinho a incapacidade de tornar os personagens relacionáveis contigo. Ou pelo menos interessantes, sim, para o grande público. Provocar-te em ti reações sem ter que recorrer a uma mãe ou um filho, ou percebes? Podia haver outras coisas que a série podia explorar e infelizmente não o faz. Sem recorrer a essa relação. Mesmo a Maeve também tinha, sim, essa relação com as suas prostitutas. No sim, hotel. Sim, há sempre. Ou então a relação amorosa do outro lado com o cowboy do Rodrigo Santoro. Sim, ok. Isso, sim, tens toda a razão. Damn. Sim. Mesmo assim, o que é que tens achado do Caleb no meio disto tudo? Acho que é um fator interessante. Acho que é um fator humano, como a série ainda não tinha introduzido. Ou seja, nós temos os humanos nas outras temporadas, mas eram humanos que estavam diretamente relacionados com o Westworld, ou com a companhia, ou seja, que estavam diretamente relacionados com a empresa ou com o mundo criado originalmente. E Caleb é o primeiro personagem fora desse círculo. É uma personagem que vai ser inserida nesse círculo à força. E é, de facto, um personagem externo, porque não é uma pessoa não é uma figura de poder. Sim, é o fator, se calhar, dentro de todas aquelas que foram exploradas. Obviamente tivemos, por exemplo, aqueles técnicos, os que reconstruíam a Maeve. Tinhas aquele pormenor humano, não é? Mas não ao nível que Caleb está a ser explorado. Vai tornar dá uma oportunidade à série para explorar o lado mais humano, e vamos ver o que é que a série faz com ele. Sim, vamos ver. A backstory, lá está, é aquela situação recorrente da série, mas nós não tínhamos tido uma introdução propriamente ao personagem. Tivemos só a introdução do personagem atual, não é? Mas não o que o motivava, qual é que era o passado. Sim. Aqui já temos uma imagem mais composta. Exato. Tínhamos aqueles flashbacks tipo meio à toa que nos deixavam confusos e não sabíamos o que é que significava, não é? E agora aqui percebemos um bocadinho mais, depois daquele acidente com o colega dele do exército. Agora temos o problema com a mãe. E isso de certeza que depois terá um impacto mais à frente na história, vamos ver. Entretanto, o Caleb está nesta história de certa forma relacionado com a Dolores. Ele acaba por salvar a Dolores no final do episódio 1, e entretanto todas as desaventuras deste episódio, eles serem atacados quando ela está na ambulância, estão a tentar salvá-la na ambulância, mas ela não tem sinais vitais, embora tenha muita adrenalina. Foi uma tentativa, okay, uma tentativa bastante engraçada da série em ridicularizar a nossa dependência pela tecnologia. Por acaso, eu gostei muito da cena de não, mas nós só podemos dar um diagnóstico, exato, quando tivermos resposta do computador. Não, vocês são médicos. Até os próprios médicos. Exatamente, até os próprios médicos estão reticentes em ajudar, mesmo sem, tipo, precisam da instrução do computador para enfim. Mas sim, foi uma cena engraçada. É uma coisa que me enerva muito. Eu vejo New Amsterdam, que, epá, é uma série que cumpre aquilo que faz. É gira, tem piada, dá para rir um bocado, dá para descontrair um bocado. Não sei se vês a série também. Não, eu só vi o New Amsterdam, mas quando era feito pelo Jamie Lannister. Sim, sim, sim, a série de 2008. Era um viajante no tempo, não era? Exatamente. Uma coisa assim, um tipo que tinha... Um tipo imortal, não, um tipo imortal. Imortal, sim, era um detetive da polícia que era imortal e que tinha... Que estava em Nova Iorque para aí há 300 anos ou 400 anos, uma coisa assim. Desde que era, New Amsterdam. Pronto, mas este é um drama médico... na onda de Anatomia de Grey, mas sem que eles comam todos uns aos outros dentro dos armários. Mas há alguns episódios, não é só um, alguns episódios em que eles próprios referem isto de Ai não, eu tenho aqui informação no tablet que não sei quem não sei quanto, por isso tenho de dar não sei quem não sei quanto. Não, porra, és médico! Vai ter com aquela pessoa! Ajuda! Não precisa, quando não precisas de um tablet, faz aquilo que tens a fazer. É, sabes que deves ter visto no making of do segundo episódio, o argumentista disse que, por exemplo, aquela cena em que como é que ele se chama? Ah, o Stubbs está a lutar. É uma cena de luta bastante parva, porque basicamente é um gajo de machado contra 5 ou 6 com armas automáticas. Sim. Mas ele diz que é uma tentativa da série introduzir um aspecto mais leve e engraçado esta temporada. Eu acho que toda aquela cena da ambulância é um bocadinho isso também. Por isso... Mas isso é uma tendência do storytelling atual, que é tu meteres elementos cómicos, e isso acho que é um dos grandes triunfos do universo Marvel. Sim. Por exemplo. Que é tu meteres elementos cómicos, que é para depois acentuares e dares mais gravidade a momentos dramáticos, momentos sérios. E a própria série Westworld sempre foi uma série com um pau enfiado no cu. É daquelas coisas muito, muito sérias, muito... focadas, demasiado high concept, sério. Aquilo que disseste no início, sim. E agora, ao termos estes elementos cómicos, tu tinhas esses elementos cómicos com o Lee, com os dois técnicos, mas agora tu não tens isso. O Lee morreu, os dois técnicos, não se sabe o que é que, onde é que eles estão. E é preciso também tu teres esse lado a ser explorado na série, de certa Sim. forma. E acho que são momentos como estes, nem que seja pelo menos uma vez por episódio, que eles acham que é suficiente para amenizar a coisa. Sim. O Caleb está envolvido com a Dolores, com a história de Dolores, que não teve propriamente um avanço por aí além neste episódio. Ela foi mais de certa forma o acessório da história do Caleb e a ligação. Andou a apagar fogos, não é? Basicamente, sim. E a dar porrada também. Mas isso é o que a Dolores faz. Mas ela foi esta ligação entre as duas histórias, de certa forma. Mas não sei se tens alguma coisa em relação a Dolores para dizer desta temporada. É completamente diferente, mas em linha com a história toda da série. Olha, pelo menos uma coisa positiva eu tenho a dizer sobre a Dolores, que é, pelo menos na segunda, principalmente na segunda temporada, eu tinha muita impressão de que todos os episódios estávamos a bater na mesma tecla. Ou seja, a Dolores estava sempre a lidar mais ou menos com o mesmo problema de outras maneiras e andava sempre com aquela cena de olhar para o horizonte sem dizer nada com que fizesse muito sentido. E embora a série continue a abusar demasiado dos pronomes, do eles e eu, e sem dizer diretamente as coisas como são para nos manter a adivinhar, pelo menos a Dolores é uma personagem mais prática esta temporada, e isso também ajuda as coisas a andar a acelerar. Tem uma espécie de assistente pessoal digital que também ajuda nisso. É, tem o seu próprio Alexa. Sim. Dá um jeitaço. Sim. Que ainda não. Eu por acaso gostava de saber as origens disso, de como é que ela conseguiu de certa forma fazer uma ligação a computadores externos. Aliás, isso para mim é de certa forma um plot hole na série, que é saberem da existência dela. Neste caso, saberem que ela se evadiu do parque, não é? Mas não existir forma de a controlar. Ok, podes explicar com a autonomia dela, de ela é a sua própria pessoa, ela agora é uma mega hacker que consegue infiltrar qualquer tipo de base de dados. Mas mesmo assim eu gostava de ter uma explicação de como é que essa ligação foi feita. Sabes que nesse aspecto não há um plot hole, há muitos plot holes que a série tenta não que a gente não pense muito nisso, mas que há. Por exemplo, a Charlotte já tinha um corpo quando saía do Westworld, mas no entanto este episódio mostra a Charlotte a ser criada de novo, por isso dá uma ideia de que ou a primeira versão, tipo, deve ter arrancado a pele toda ela própria, se calhar, e teve que ser criado outro... Na verdade, o corpo que teve de ser criado foi o da Dolores, no exterior. Mas o início deste episódio dá a ideia que a Charlotte foi criada de novo, agora. Não a Dolores. Uhum. E, sim. Não se percebe o porquê, mas há um aspecto ainda mais que me enfureceu um bocadinho mais do que isso, que é... por exemplo, o arco do Caleb com a Dolores mostra que naquele tablet eles conseguem chegar ao ponto de ver as memórias mais antigas do Caleb. No entanto, é absolutamente inaceitável que a Charlotte não saiba do Nathan, nem saiba pormenores particulares sobre o Nathan. Sim, eu quando vi essa cena eu pensei, alguém fez mal o seu trabalho de casa. É, porque, percebes, numa questão de horas, a Dolores sabia tudo sobre o Caleb, e um objeto de estudo como foi a Charlotte, como era tão importante ela ficar inserida naquela empresa, de repente é surpreendida pelo... parece ficar surpreendida pela existência do miúdo, não sabe nada de como tratá-lo, nem nada, e isso é um enorme plot hole que tipo, só existiu porque dava jeito para o episódio. Mas quando existem os dois lados no mesmo episódio, ficas a pensar, isso não faz sentido. Eu aí vou para algo que pode ser uma solução fácil a que a série nos habituou, mas timelines diferentes. Eu acho que eles não iam arriscar esta temporada a fazer isso outra vez depois do backlash que tiveram na segunda temporada. É que isso não foi um problema na segunda temporada. Olha que foi, houve muita gente confusa com isso, e se eles querem simplificar a série, acho que eles não iam... Eu continuo sem perceber como é que as pessoas podiam ficar confusas com isso. Olha, e se me permites um bocadinho mais de prolongar este último rant... Força, força! Mais uma coisa. Ainda acrescento mais uma coisa que me irritou neste episódio, que é... no momento em que ela precisava de relacionar-se com o filho, de repente aparece um vídeo... que mostra a música preferida do filho, como é que ele a trata, qual é o nickname, qual é... Percebes? Uhum. Super conveniente. Um vídeo super conveniente. Mas pronto. Lembrei-me agora do pormenor do vídeo, que lá está. Numa altura em que ela precisava de saber mais do filho, apareceu um vídeo. São estas pequeninas coisas que me fazem duvidar um bocadinho da, entre aspas, da inteligência do argumento da série. Sim. É válido, é completamente válido. Aliás, e a música depois, a You Are My Sunshine, é utilizada também na troca de mensagens dela com o Serac, que sim. Também... Não sei se vais querer falar depois do Serac e da Charlotte mais à frente. Vou. Mas... Pronto, eu também tenho a teoria sobre isso. Acho que... Antes eu queria te fazer uma questão em relação à Charlotte. Diz. Que é quem é que achas que ela é? Olha, eu já ouvi e já li bastantes teorias, e há umas que eu gosto mais do que outras e acho mais verosímas do que outras. Há a ideia de que a Charlotte é um ser novo, o que eu não acredito, porque ela diz que... Porque ela recorda os tempos em que esteve no Westworld, tipo, e ele andava atrás de nós, o Arnold e assim. E não é só isso, ela própria define-se como uma predadora, ela fala sobre as esferas que estão expostas na mesa quando há a cena do corpo, não é? Pronto, aparentemente foi recriado, sim, sim. Não é? Sim. Não acho, por isso, essa teoria não gosto. A teoria de que é o Teddy também não acho. Acho que o Teddy ainda está no sublime. Acho que não. A história do Teddy, para mim, foi fechada. Sim. Foi completamente fechada também no final da segunda temporada. O James Marsden tem mais que fazer, fez o filme do Sonic, que está muito giro, mas foi não, para mim está completamente posto de parte. Eu pensei nisso até pela relação, a suposta relação especial, tu é quem conheces melhor, etc, etc, mas não faz grande sentido considerando a história das temporadas anteriores. Há também a teoria de que ela é uma versão da Dolores ou uma versão do Arnold, uma das versões ali. Há quem diga que também é um amálgama de todas as personalidades que ela encontrou. No entanto, as duas teorias que eu mais gosto, e começo pela aquela que eu acho menos improvável e fico com a última, que é a que eu gostaria mais que fosse, é a do Abernathy, ou seja, que é o pai dela, que está ali, que eu gosto, que faz sentido quando ela diz que confia nela, por isso seria uma boa escolha. A outra alternativa que eu acho mais provável é que é Clementine, porque a Clementine era uma personagem já um bocadinho perturbada no tempo do Westworld, tinha assim os seus flashes em que ficava assim um bocadinho alterada, e fazia um bocadinho de sentido que fosse. E depois acho que também aquela cena de falarem daquela assistente do Serac falar em francês, acho que não foi totalmente ao acaso. Por isso acho que há ali qualquer coisa que me leva a crer que seja a Clementine. A assistente é a Pom Clementief, não é? Diz? A assistente do Serac. Sim. É a Pom Clementief. Não faço ideia. Dos Guardiões da Galáxia. Que é a Mantis. A miúda das antenas, sim. Ah, pois é, tens razão. Sim, sim, agora é pois parecida, é. Sim. Ela é francesa, pois é, francesa, faz sentido, claro. Mas lá está, isto é uma coisa que das duas uma, ou irá ser revelada nos episódios seguintes com alguma rapidez, então vai ficar para o final da temporada. Achas que é um dos grandes mistérios da temporada? Acho que pode ser. Se eles querem introduzir um twist, revelam já, de modo as pessoas pensarem, não era isto que era o grande mistério, então qual será? Não faço ideia de qual será o ritmo que eles vão usar, mas é sem dúvida um mistério, porque principalmente porque há aqui agora o fator de achá-la de ser a espia do Serac, porque a minha opinião, e pegando novamente nas mensagens que tu falaste há pouco, que todas unidas davam You Are My Sunshine, e eu acho que o Serac viu aquele vídeo, eu acho que o Serac sabe que aquela não é a Charlotte. Mas o vídeo foi gravado naquilo que foi o final da primeira temporada, quando foi o ataque dos hosts no parque. Portanto, a Charlotte sobreviveu a isso. Eu sei, mas eu acho que o Serac sabe que a Charlotte morreu, e acho que sabe que este é um host controlado pela Dolores, e acho que vai utilizá-la como espiã da Dolores, vai tentar, entre aspas, transformá-la contra a Dolores. Esta é a minha teoria. Porque ainda não sabemos grande coisa sobre o Serac. Sabemos que é um tipo rico, que aparentemente a sua... Hoje soubemos mais, na verdade, que é um tipo rico, que a sua fortuna basicamente é... Ele é um buraco negro. No mundo, a sua fortuna está muito escondida, ou não atribuída, no caso, mas não sabemos muito mais sobre o passado dele, sobre a história dele. Tu achas que o Serac é um host controlado pela máquina, pelo Rebo? Nem consigo dizer Reho Paul. Sim. Não. Eu expliquei isso no primeiro episódio. O nome dele. Não acho que seja um host. Acho que é humano. Mas não. Epá, quero saber mais sobre ele. Não gosto de esperar. Não gosto disto. Assim, eu quero saber mais sobre ele porque preciso de saber mais sobre ele. É necessário saber mais sobre os personagens, especialmente um personagem que está classificado como fazendo parte do elenco principal, não é? Isto não é propriamente uma participação especial. É o Vincent Cassel como um dos atores principais da série neste momento, e eventualmente vamos ter de ter algum tipo de explicação sobre isto. Mas não acho que seja um host. Eu acho que é provável que venhas a ter sorte, porque parece-me que esta temporada... Não sei se tens essa sensação também quando estás a ver o... Já vem no terceiro, já dá para perceber um bocadinho isso. Está muito explicativa. Episódios, estes episódios quase que podiam ser todos trocados à ordem, que não fazia grande diferença. Talvez o segundo e o terceiro pudessem, sim. Porque são histórias muito individuais e já estive a ver o teaser para o quarto. Não vou dizer, há pessoas que podem não querer saber, mas vamos será explorar um personagem que ainda não apareceu. Uma personagem sequer. Diferente. Sim. Um que ainda nem exatamente. Apareceu, sim. Por isso é provável que lá para mais para meio ou para o final da temporada possa existir também um episódio centrado no Serac, que vai explicar muita coisa. Eu mantenho a minha teoria de timelines diferentes, mas acredito que eles estão a fazê-lo de uma forma mais simples para que as pessoas possam acompanhar. Porque tu na temporada anterior tinhas... na larga maioria dos episódios tinhas a mistura das várias histórias e dos vários personagens e consequentemente das várias timelines nos episódios, mas sem te aperceberes disso, tal como tinhas isso na primeira temporada, sobretudo com a história do Man in Black, do William, e tinhas isso e só depois no final é que deram a perceber que afinal é mesmo tudo, isto é mesmo tudo separado umas coisas das outras. Eles deram a perceber ao longo da temporada, mas foi no final que tornaram tudo óbvio para o espectador. Mas aqui podem estar a fazê-lo de uma forma diferente. Ou seja, de teres essas histórias mais isoladas, de tens no máximo duas histórias por episódio e vais acompanhando isso, e depois no final é que se junta tudo e vês como é que está. Já agora, uma chega para a história das timelines diferentes. A Dolores está com penteados diferentes quando está com Charlotte e quando está com o Caleb. Sim. Achas, portanto, que a timeline da Charlotte é anterior ao Caleb, é isso? Não, acho que é diferente. Não sei se é anterior ou se é posterior. Provavelmente anterior, mas não faço a mínima ideia. Só sei é que numa ela está com o cabelo apanhado e na outra está com o cabelo solto. Quando está com um personagem está com o cabelo apanhado, quando está com o outro está com o cabelo solto. Mas eu acho que isso... No que toca a esses pormenores, eu acho que a série não é muito... Não é, mas pode ser. Não, ou seja, não esconde muito a sua ideia, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, quando tens a cena de quando ela está deitada com a Charlotte na cama, a Dolores está sempre vestida de preto. Sim. E a Charlotte está sempre vestida de branco. Sim. Na primeira temporada tinhas o Man in Black e tinhas o Man in White, tinhas... Uhum. Ou seja, isso é um bocadinho a série a transportar visualmente as personagens de um arco para o outro. Mas ou para seja... isso tu tens a Charlotte a ser a vestir-se de preto quando finalmente admite, não, eu tenho de... Eu agora já tive aquela cena no hotel com a Dolores, não estranha, mas depois está vestida de preto quando vê o vídeo do filho e mata o pedófilo. Que é, entre aspas, a assumir o seu lado host. Pois, percebes, mas isso nós podemos fazer as projeções e as teorias que quisermos, que a possibilidade de termos uma resposta... É para isso que aqui estamos. Eu sei, mas acho que só no final mesmo é que vamos ter respostas. O Sarah vai brincar muito com a instabilidade da Charlotte. Aquela instabilidade emocional da Charlotte, acho que o Sarah vai usufruir disso para se aproximar da Dolores. Vamos a ver como é que corre. É uma coisa interessante. É que eu via só depois de rever os momentos finais do segundo episódio. É que me apercebi que a Maeve já estava a viver aquela ilusão em casa ou nas instalações onde está o Serac. Não. Não? Porque a arquitetura é a mesma. É exatamente o mesmo local. Ah, sim. No final do episódio anterior. Estás a falar, ou seja, na cena em que ela foge, na cena em que ela tenta fugir e o sítio onde ela se reúne com o Serac são o mesmo sítio. Exatamente o mesmo sítio. E eu acho que não é. Eu acho que... Porque eu acho que o sítio onde ela está... Já agora, assim, em termos de filmagem, é o mesmo sítio porque isso foi mostrado... No making of. Mas acho que não deve ser no mesmo sítio. Acho que o Serac não se ia colocar num sítio tão óbvio. Percebes o que eu quero dizer? Uhum. Mesmo, por exemplo, ele reúne-se com a Maeve e a Maeve supostamente estaria do lado dele e ele mesmo assim não estava no local sequer com ela. Por outro lado, ele tem acesso a informações privilegiadas e pode ter acesso a informações... A outras informações que surjam, não é? Não me parece todo descabido que seja de facto o mesmo local. Pode ser. A minha opinião é que não é. Acho que ele não se ia colocar num sítio também em que há mais pessoas lá e etc. Percebe? Acho que é aquele tipo de gajo que vai passar 99% do tempo sozinho para que ninguém o espie ou qualquer coisa assim. Parece-me esse tipo de personagem, mas é possível que seja, claro. Até porque é uma pessoa que, pelo que este episódio estabeleceu, tem 40% das ações da Delos. Mas até isso... Está. A sério, eu continuo a saltar para os meus grants, mas... Vais ter a Charlotte a fazer jogo triplo, na verdade, agora, não é? Sim, também é verdade. Mas até essa cena, eu tive a ouvir o teu podcast de Samuel e foi uma coisa que me irritou muito, muito, muito no segundo episódio, foi... Se ela está numa simulação e ela percebe que está numa simulação, porque é que não, a simulação não acaba imediatamente mal ela percebe que está na simulação? Aquilo, tudo o resto que acontece só acontece porque enredo. Porque o episódio assim o pede. Plot convenience. Percebes? Porque a partir do momento que percebiam que ela sabia que estava numa simulação, acabavam a simulação ou introduziam uma simulação nova. Deixarem-na crashar o sistema não faz sentido. Neste episódio tens os dois polícias que fazem o assalto a uma ambulância. Um deles está a lutar com o Caleb e o outro passa por eles a andar, tipo, porque é que ele dá logo um tiro no Caleb logo? Tipo, passa por eles, continua a andar e depois aproxima-se demasiado da Dolores e deixa-se matar. Percebes? São estes pequenos pormenores. Porque é assim, se a série me quer fazer pensar enquanto está a ver, não pode querer que eu desligue o pensamento quando lhe convém. E estas coisas, sinceramente, a mim pessoalmente irritam um bocado e fazem-me revirar os olhos enquanto estou a ver a série, é só isso. Mas tu também tens muita experiência em ver séries. Olha, vamos fazer aqui uma pequena... Tens muita experiência em ver séries. Tu tens demasiada experiência. não humanamente possível para ver séries. Acho há eu, piores. Olha que há piores. Há malta pior. Há malta pior. Vamos fazer aqui uma... Tu disseste que podia ser spoiler, mas a verdade é que nós vemos o Ed Harris nos créditos e ele ainda não apareceu na série. Mas isso vai mudar para a semana. Sim. Agora, o pensamento que me ocorre é, das duas, uma, ou ele está numa simulação como esteve a Maeve, ou está numa espécie de projeção em que estão, entre aspas, a tentar sacar informações dele, a tentar fazer pressão psicológica. E vamos ver... Muito rapidamente, ele diz. Já no final da segunda temporada estava num cenário de teste de fiabilidade com a personagem da Katia Herbers. Que podia aparecer outra vez na série, não me importava nada que aparecesse outra vez na série. Isso levanta uma questão interessante, que é das duas uma, ou ele foi raptado pelo Serac e está a passar também, está o Serac a tentar descobrir o que é que se passa ali, ou então se ele, mas ele acabou a segunda temporada vivo, aparentemente. Sim, eu sei, se ele está a passar por um teste de fidelidade, entre aspas, pela parte da Delos, levanta a questão de sobre quem é afinal então aquele shareholder que aparece no episódio anterior, que dá no anterior ou no primeiro, já não sei, que dá autorização à Charlotte para basicamente vota a favor dela. Há a teoria de que aquilo é um computador controlado pela Dolores, que vai sempre concordar com a Charlotte, mas também há a teoria de que podia ser o Man in Black, que faz a votação à distância. À distância. Mas se ele está a passar por esse teste de fidelidade, não iam deixá-lo votar numa reunião de board. A cena dele no teste de fidelidade, se bem me recordo, porque já vi a situação, é num futuro bastante distante. Não creio que seja em 2058, como estabeleceram a data para esta temporada. Mas lá está. Volta à mesma história. Timelines. Nós temos de ter... Pelo menos já temos de estar precavidos para isto estar tudo a acontecer em tempos diferentes. Claro. E em épocas diferentes. E se calhar o futuro distante do William não é assim tão distante desta série. Eu compreendo o que queres dizer, mas... Nós sabemos que isto acontece 3 meses depois da fuga do parque. Sabemos pelo menos a história da Charlotte. Novamente, surpreenderia-me muito se isto tivesse timelines diferentes. Acho que os criadores... estão a tentar simplificar em toda a linha. Sim. Seria um bocadinho parvo que estejam a simplificar em muitos aspectos e depois estejam a introduzir novamente as timelines na história. Eu duvido que assim seja. É possível, claro que é possível, mas ficaria ainda mais desiludido com a série se assim fosse, confesso. Ok. Bem, vamos fechar isto, que o episódio já vai longo. Vítor, muito obrigado por teres aceito o convite. Tens espaço para promover o que quiseres promover. Olha, antes de mais, obrigado eu, porque foi uma possibilidade de eu tornar a ligar o meu microfone. Foi bom também, já não falávamos assim de séries há algum tempo. Já não falávamos há um tempinho. Falámos a última vez que gravámos juntos foi para o teu podcast, acho que foi sobre a HBO. Exatamente. Pronto. Que tem posto as coisas a horas? Olha, ainda bem. Sabes que eu já não tenho HBO Portugal. Sim. Aliás, eu vi este episódio porque os produtores enviaram-me um DVD especialmente para eu ver, como é óbvio, não é? Sim. Porque temos esse tipo de contactos, porque vemos muitas séries e então tu e o Jonathan Nolan, se não fosse isto, vocês estavam num bar. Eu não conheço outra maneira. É, exatamente. Não sei outra maneira de exatamente. Ver. Exatamente. Todos recebemos screeners de imprensa que existiram. Sim, todos recebemos. Sim. Por acaso houve screeners para a imprensa dos primeiros 4 episódios, mas eu não fui um dos visados. E quando pedi, disseram pá, já não dá, mas depois vais ter antes estreia. Pois. Uh-huh. Aquela que era no cinema, não é? Sim, que depois, pronto, aconteceu o que está a acontecer agora. Pois. É vida, mas, olha, em termos de promoção, olha, passem no meu blog Vida em Série, basicamente é isso. Também tenho o meu podcast, mas de momento está mais falecido que um zombie do Walking Dead, está bastante morto, parado, mas ainda vou colocando uns textos de vez em quando. E basicamente o meu mundo de séries foca-se no blog. Vida em Série, passem por lá, passem nas redes sociais que podem encontrar no blog também, digam olá. E pronto, é isso. Se tu visses, se tivesses de dizer às pessoas uma série que as pessoas não estão a ver e que deviam estar a ver agora, qual é que seria? Olha, eu recomendaria uma que acho que passou muito por baixo dos radares, que é Feel Good. É uma sériezinha, uma comédia que de momento está na Netflix e tem apenas 6 episódios, e é uma comédia bastante que eu gostei mesmo muito de ver. Não quero falar muito sobre ela, porque acho que metade da piada é ver, não é que tenha spoilers e twists e não sei o quê, mas para variar, se não conhecem uma série, experimentem fazer play sem saber nada sobre ela e deixem, descubram por si. Só para variar. Portanto, Feel Good é a tua sugestão. Feel Good é uma sugestão. Aquilo vê-se muito rápido, são 20 minutos por episódio, são 6 episódios. É uma comediazinha britânica muito, muito porreira. Ok. Bem, Vítor, mais uma vez, muito obrigado. E eu, o que vos tenho a dizer é o habitual. Passem pelo meu Twitter, ponham questões. Podem fazer questões em relação aos episódios da série. Nós tentamos responder aqui em relação ao quarto episódio. Se quiserem fazer isso já na próxima semana, façam-no à vontade, porque depois eu e o meu convidado da próxima semana estaremos cá para conversar sobre isso. O Twitter é Manuel Reis, porque pronto, tem de ser. As Vozes da Dolores também têm uma página no Facebook, em facebook.com/asvozesdadolores. Subscrevam As Vozes da Dolores no Spotify, na Apple Podcasts ou na Google Podcasts, que já têm aplicação para iOS, portanto é mais uma forma de subscreverem podcasts nos vossos telemóveis da Apple. Olha, que ter iOS, ter um iPhone e subscrever o Google Podcasts é mesmo de rebeldia, é um gajo que... Há aplicações melhores no iOS, o Overcast, acho que nada bate o Overcast, sinceramente. Eu uso o Pocket Casts e gosto muito. Pocket Casts também funciona bem para quem tem Android. Ouçam a Hipopeia também na RTP Play, é isso, em que falo sobre cultura pop em português. Olha, e façam como eu, aproveitem para ver o Sara e o Fugiram de Casa dos Seus Pais. Sim, está tudo na RTP Play. Sim. Está na RTP Play e aproveitem enquanto está lá, porque não sei até que ponto, até quanto mais tempo é que vai ficar. O Sara, lá. Sara vai desaparecendo de vez em quando, portanto aproveitem, é das melhores coisas que fizeram nos últimos anos em Portugal. Bem, está na altura de fechar isto. Felicidades, até à próxima, fiquem bem.